Yo, yo. Y ahí, Pub MC. México, Brasil, los guerreros. Buen combate, vamos a dar un buen combate. Yo. Tengo una misión en esta vida y no hay huida, enviado por el alto mando a seguir luchando. En esta jungla de asfalto soy un soldado, entrenado en técnicas de guerra, y no precisamente donde se derrama sangre. Es la batalla por lo justo. En mi interior busco la paz que puedo darle a los demás. Alimentar mi alma es vital para jamás odiar. Amar será la clave primordial para ganar algo más que una medalla. Y no hay pretexto para ser bueno, es algo que se lleva dentro. Y mi combate, el lineamiento recto es lo correcto. Primero, sanidad mental para después actuar. Honestidad va de la mano en este mundo donde soy extraño. Hagamos lo necesario para salir de este hueco. Mundo perfecto donde todo mal que bien es el impulso que mantiene firme mi precepto por un mundo bueno. Y a trabajar se ha dicho que el mañana escurre como agua entre los dedos. Y estoy a tiempo de preparar mi estrategia, estar alerta y con exactitud modificar esa actitud de buen soldado, y con decoración por haber cumplido la misión. Yo, saí Bob MC, um salve a todos os guerreiros do México e do Brasil. Vem comigo. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Oh, oh, oh, som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Oh, oh, oh, guerreiro do Senhor. O bom guerreiro combate o bom combate. O bom guerreiro combate o bom combate. O bom guerreiro combate o bom combate. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Pode formar um bom guerreiro. Que com braço forte me levou do cativeiro. Não pode ser Deus informar um bom guerreiro. Que com braço forte me levou do cativeiro. Que me acolheu, me recebeu em sua casa. Me deu um uniforme, me deu uma espada. Que corta da ira, quebra maldição. Me deu os cabelos, canta como vulcão, na unção. O guerreiro combate na ponta de sotaque. O guerreiro não abre com os panos camuflados, põe meu de lado. Eu me fiz fraco pra ganhar nos fracos. Bom guerreiro sabe da estratégia, não paga comédia. Não fica naquela de se achar o cabuloso. Muito doido, estiloso, todo poderoso. O bom guerreiro é feito de humildade. Reconhece seu erro e sua fragilidade. Sempre representa, leve sempre na moral. Sabe o som que lhe faz bem e o som que lhe faz mal. Black gospel nacional, som que edifica. Rima com elegância, fonte de água viva. Força que não se entrega, reflete capacidade. A Deus ele não nega, dá vida pela verdade. A força que não se entrega, reflete capacidade. A Deus ele não nega, dá vida pela verdade. Combate o bom combate. Chega pra firmar, toca som de guerreiro. Oh, oh, oh, som de guerreiro. Se cumprir a palavra, o último chega primeiro. Oh, oh, oh, guerreiro do Senhor. O bom guerreiro combate o bom combate. O bom guerreiro combate o bom combate. O bom guerreiro combate o bom combate. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Combate o bom combate.